O Caipira Internacional, Rádio Antena Web, Canal 1. When you say you love me, I don't know what you mean, but it seems like I should. So if I say I'm bruised and torn, and other loves have worn me, you won't mind if this one is for good. I don't know if I can take it, if we can really make it. I've never known a love without an end. But if you really think we can, then you could share my blanket, and we'll see what happens then. When your coat falls from your shoulders in a heap upon the floor, and the door behind is closed, I don't know if I can stand it. It's an awful lot to handle, taking scraps of all the things I know. I don't know if I can take it, if we can really make it. I've never known a love without an end. But if you really think we can, then you can share the blanket, and we'll see what happens then. When you say you love me, I don't know what to say. I'm afraid to go along, afraid that you might hurt me, unable to be certain, afraid that I might turn and you'll be gone. I don't know if I can take it, if we can really make it. I've never known a love without an end. But if you really think we can, then you can share my blanket, and we'll see what happens then. Of stars wraps her in splendor, makes her so fair. My lovesick heart sighs, it whispers I love you and you alone. In sweet words of love, tenderly said, a blanket of stars throws her in beauty as the moon up above rides overhead. A blanket of stars dresses my darling, and with the crown the story is told. A blanket of stars makes her a fairy in her pretty gown, all silvery and gold, and she is a princess, a beautiful rose. a blanket of stars covers her shoulders, and then her eyes play as her yearning lips meet. Filosofia, psicologia, teologia. As três ciências fazem trilogia analítica, uma extensão da psicanálise elaborada por Norbert Kepp. É ele o protagonista deste espaço radiofónico que lhe levamos às quintas-feiras, às 18h30, para refletir. É uma visão diferente e inovadora do mundo que não pode ser deixada de parte. Homem Universal, às quintas-feiras, às 18h30 da tarde, no Canal 1. Sintonize www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Que surpresa al encontrarte. Eu te juro haberte visto en otra parte. We'll be right back. próxima estação, Antena Web. Sleep a wink last night, so I was up on time to do what I must do. Wish I didn't have to miss you. Wonder whose glasses that I'm seeing through, because I'm seeing everything with you. Everything with you. Now it's Sunday and I may go for a hike, cause when it's Sunday, it'll be Sunday day and night. Red is red and black is black and blue is blue. I wish I didn't have to miss you. Wonder whose glasses that I'm seeing through, because I'm seeing everything with you. Everything with you. Didn't have to miss you. Wish I didn't have to miss you. I've seen men look at her before, they think I don't see. I'd like to think it makes me proud, but I'm only fooling me. I know she'll be looking back the minute I'm not there, while she pours herself on some stranger. I'll pour myself a drink somewhere. She's acting single, I'm drinking double. I hide my pain, I drown my trouble. My heart is aching like tiny bubbles. She's acting single, drinking doubles. I know what she plans to do, but I don't know where are we. If I ask her who that stranger was, she'll just say an old friend. I'm not weak, I tell myself, stay because I'm strong. Truth is, I'm not man enough to stop her from doing me wrong. She's acting single, I'm drinking double. I hide my pain, I drown my trouble.

navegado, chapéu meio desabado, desguaçar pelos atalhos, e o pala velho escapado, soltando a franja nos galhos. Quando pego o sol dormindo, derriba do meu arreio, o dia por cabordeiro, na paleta eu esporeio. Sou um campeiro do Rio Grande, vivo entre a terra e o céu, moro dentro do meu poncho, debaixo do meu chapéu, moro dentro do meu poncho, debaixo do meu chapéu. Pois a casco de cavalo faço tempo escorrer a tinta, tirando o sebo do mato, a gripe a berro de 30. O índio tem que ser rude para aguentar o tirão, e por mais que o tempo mude, não muda a lida do peão. Nisso refuga um sinuelo, um aspa torta sozinho, e o meu cusco companheiro sai pegando no focinho. Sou um campeiro do Rio Grande, vivo entre a terra e o céu, moro dentro do meu poncho, debaixo do meu chapéu, moro dentro do meu poncho, debaixo do meu chapéu. Levo a ponta despacito pra cruzar o rio alado, que a tropa na correnteza forceja pra o outro lado. A tropa se vai bufando com o focinho de fora, eu empurrando a culatra só de sombreiro e espora. Quando pego o sol dormindo, derriba do meu arreio, e o dia por cabordeiro, na paleta eu esporeio. Sou um campeiro do Rio Grande, vivo entre a terra e o céu, moro dentro do meu poncho, debaixo do meu chapéu, moro dentro do meu poncho, debaixo do meu chapéu. Die Werbung ignoriert uns und die Steuer schikaniert uns überall, zocken sie uns ab. Denn ist man über 60, wird man der Gesellschaft lästig, weil man glaubt, die machen eh bald schlapp. Wir sind vital und lassen uns von keinem unterkriegen und mischen noch eine ganze Weile mit. Wir werden nicht älter, wir werden nur noch besser und sind stark motiviert, haben nichts verlernt. Wir werden nicht älter, wir werden nur noch besser, sind vielen weit voraus. Die Erfahrung zahlt sich aus. Wir sind kein altes Eisen, werden das noch oft beweisen, weil mit uns noch lang zu rechnen ist. Verschreibt uns nicht nur Pillen, das ist gegen unseren Willen, der ist bärenstark, denn wir sind topfit. Wir haben keinen Marktwert und wir haben keine Lobby, doch alle sind sie scharf auf unser Geld. Wir werden nicht älter, wir werden nur noch besser und sind stark motiviert, haben nichts verlernt. Wir werden nicht älter, wir werden nur noch besser, sind vielen weit voraus, die Erfahrung zahlt sich aus. Wir werden nicht

amigas de mi vida y dices a tus amigas que soy un mujeriego, parrandero y bebedor. Hay cosas que no acepto, pero lo que nunca niego es que te amo tanto y tanto. Ven, mi amor, que aquí estoy yo. Y aunque intentes olvidarme, no has podido, porque vivo en tu recuerdo. Y aunque intentes olvidarme, no has podido, porque vivo en tu memoria. Que me piensas, que me amas, que me extrañas en tu cama. Y aunque intentes olvidarme, te tengo invadida el alma. Y aunque intentes olvidarme, no has podido, porque vivo en tu recuerdo. Y aunque intentes olvidarme, no has podido, porque vivo en tu memoria. Claudia Durán y mi hermano Samudio Mosquera, seguidores míos. Emilia Catalina, adelistas inigualables. Que soy tu gran amor, ese amor que no se olvida. No porque fui el primero, no me apartas de tu vida. Fue porque supe amarte y te amo todavía. Yo soy la luz de tus ojos, tú eres todo para mí. Y aunque intentes olvidarme, no has podido, porque vivo en tu recuerdo. Y aunque intentes olvidarme, no has podido, porque vivo en tu memoria. Ay, que me piensas, que me amas, que me extrañas en tu cama. Y aunque intentes olvidarme, te tengo invadida el alma. Ay, aunque intentes olvidarme, no has podido, porque vivo en tu recuerdo. Y aunque intentes olvidarme, no has podido, porque vivo en tu memoria. Chiqui Santana y Carlos Adolfo Caicedo en mi linda Riguacha. Y aunque intentes olvidarme, no has podido, porque vivo en tu recuerdo. Y aunque intentes olvidarme, no has podido, porque vivo en tu memoria. Alejandro Gámez Curiel y el doctor Manuel Ayala, amigos de mi alma. ¡Ja! Y aunque intentes olvidarme, no has podido, porque vivo en tu recuerdo. Y aunque intentes olvidarme, no has podido, porque vivo en tu memoria. Y es que me gusta mi vida. Yo sí sé. Resulta y pasa que de un tiempo para acá te veo más linda. Es tu cara, tu cabello, tu sonrisa y mil razones. Tal vez será tu mirada o tu forma de ser conmigo. Lo cierto es que me sobran ganas de ser tu novio y te digo que nació del alma y no voy a ser más tu amigo. Quizás y no más echarte el cuento. Es tan difícil, pero ya lo ves, te estoy queriendo. Me gustas tanto, mucho más de lo que te imaginas. Me encantas tanto, te adueñaste ya de mi corazón. Ay, me gustas tanto, mucho más de lo que te imaginas. tarde también te lo llevo y a Villazón que tú adoras. Me estás tramando tanto que me tienes componiendo. Que vengan cuentos, chismes, nada cambiará mi sentimiento. Eres mi sueño hecho realidad, no te me vayas. Ay, no me niegues la oportunidad de darte el alma. Me gustas tanto, mucho más de lo que te imaginas. Me encantas tanto, te adueñaste ya de mi corazón. Ay, me gustas tanto, mucho más de lo que te imaginas. Me encantas tanto, te adueñaste ya de mi corazón. Es que me gustas tanto, mi amor, ay, es que tú me gustas. Linda, Cristal Solano, el amor de mi manito. Es que me gustas, ay, es que me gustas. Es que me gustas tanto, mi amor, ay, es que tú me gustas. Y esto lo dedica Sergio FM. Es que me gustas tanto, mi amor, mi reina linda, tú. Canal 1. The setting sun that paints a tie-dyed sky, a feather bed, an ancient lullaby. Kiss goodnight from one whose love is true. That's the kind of day I wish for you. A field of flowers dancing in the spring. A little creek, a tree, an old rope swing. Cotton candy clouds against the blue. That's the kind of day I wish for you. First love with all its storm, raging like fire within. Tossing your heart a chance, you swear the dance will never end. But then it does, and someone says goodbye. And after all those empty nights you cry, morning that you wake up good as new. That's the kind of day I wish for you. The faith of knowing deep inside your heart that heaven holds more than just some stars. Someone's up there watching over you. That's the kind of day I wish for you. Where night. I held all the pretty girls tight. I was feeling single, I seeing double. I wound up in a whole lot of trouble. And today I'll face the big fight. But I really had a ball last night. I came home from work this morning. My baby was feeling low. She told me what was on her mind, and she told me where I could go. I didn't go where she told me to, cause the water was cold in the lake. There's something fishy about this whole deal. I don't know where I made my mistake. Well, I really had a ball last night. I held all the pretty girls tight. Feeling single, I'll see him double. Wound up in a whole lot of trouble. And today I'll face the big fight. But I really had a ball last night. This morning, like me, the sun was high. I started walking the long way home just to think of an alibi. I couldn't think of a single thing that hadn't already been said. I might as well go out again, cause I'm already dead. Well, I really had a ball last night. I held all the pretty girls tight. I was feeling single, seeing double. Wound up in a whole lot of trouble. Today I'll face the big fight. But I really had a ball last night. Today I'll face the big fight. But I really had a ball last night. O Caipira Internacional, Antena Web, Canal 1. Aos domingos, entre as 3 e as 5 da manhã, no Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Tô te querendo, pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo. Cê tá querendo eu também tô te querendo, pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo. Vou, vou, vou, eu vou correndo. Vou, vou, vou, eu vou correndo. Chama eu. Fala que não quer, mas não tem vergonha na cara. É só te esnobar que meu telefone não para. E o pior é que eu não tô valendo nada. Se chama a qualquer hora eu vou correndo pra sua casa. Eu vou, vou, vou, eu vou correndo. Eu vou correndo. Eu acho que saquei o porquê me trata assim. Me vejo em você e você se vê em mim. Fica me evitando no começo da balada, mas dá pras 4h30 me chamar desesperado. Eu vou, vou, eu vou correndo. Cê tá querendo eu também tô te querendo. Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo. Acesse o maior site de música sertaneja do Brasil, www.baixarsertanejo.com. Fala que não quer, mas não tem vergonha na cara. É só te eslobar que meu telefone não para. E o pior é que eu não tô valendo nada. Se chama a qualquer hora, eu vou correndo pra sua casa. Acho que saqueio, porque me trata assim. Me vejo em você e você se vê em mim. Fica me evitando no começo da balada, mas dá pras 4:30 me ligar desesperado. Eu vou correndo, eu vou correndo. Cê tá querendo eu também tô te querendo. Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo. Cê tá querendo eu também tô te querendo. Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo. Me chama, vai. Vou, eu vou correndo. Eu vou, eu vou correndo. Não vai se enganar, com vacilos e trapaça. Se você tá me querendo, não fica fazendo graça. Porque também te quero, eu assumo pra você. Toda vez que você chama, eu vou correndo pra te ver. Cê tá querendo eu também tô te querendo. Pega eu, leva eu, chama eu que eu vou correndo. Armei uma arapuca lá na meia da estrada, pra pegar moça bonita e também mulher casada. Armei uma arapuca lá na meia da estrada, pra pegar moça bonita e também mulher casada. Quem é? Quem é? Que vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher? Nesse mundo sem cerveja e sem mulher. A primeira vez que a arapuca desabou, eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou. A primeira vez que a arapuca desabou, eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou. Pegou uma moça bonita que o meu coração gamou. Pegou uma moça bonita que o meu coração gamou. A segunda vez que a arapuca desarmou, eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou. A segunda vez que a arapuca desarmou, eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou. Vamos junto agora aí. Pegou um baita do negão que o meu coração gelou. Agora vocês. Um baita do negão que o meu coração gelou. Aí não, hein? Sintonia. Estoy desparracado y os necesito un buen plato de comía, tengo apetito, una cazuela de ave, yo necesito, y un buen plato de panchuca, tengo apetito, platito rico, estoy de parra cabro, yo necesito, platito rico. Te come cabrito, platito rico, bien calduito, sí, y harto picante, un costillar de chancho bien abundante, cabro picante, tomate con cebolla, lecho con loya. Este plato parece que tuviera un... Lugar Algures, sextas-feiras, 18h30, no Canal 1. Canal 1. Remember when we got the news confirming our worst fears? I said he wouldn't make it 6 months, and others gave him a year. And sure enough, last Saturday we paid our last respects. He left us here, still in this life, and he's gone on to the next. I've never seen him wear a tie, but he looks so natural, almost lifelike. The preacher spoke, his mother cried when he said, "Son, you may now kiss the bride." Everyone cheered. I thought how odd. I didn't understand why with champagne and cake we celebrate the death of a single man. So many flowers, he was so loved prior to the bride. As a matter of fact, the maid of honor should be disqualified. To all his friends, it's a wake-up call. If it happened to him, it can happen to us all. Nothing says it's over, man, like a bad 80s cover band. How can we dance to My Sharona at the death of a single man? So young, so full of dreams, before the day he fell. Now He's gone on to a better place, or possibly to hell. Now here we are, seems so unfair. It's poker night and there's one empty chair. So many things we're gonna miss. His happy smile and that great laugh of his. I think of him, the afterwife, life. Guess all good things must end. So with Jack and Coke, we'll make a toast to the death of a single man.